Controle Salvador, boa noite, Chanel 6224, vai passar 1500. Chanel 6224, boa noite, contato radar na decolagem, suba nível do voo 190, perfil Fuca Jamaracaju. Perfil do Fuca Jamaracaju, sobe ao 190, Chanel 6224, o 210 estaria disponível? Igual de coordenação com o Recife. Tudo bem, então pode deixar 210 mesmo, quando eu tiver contato com ele eu processo, obrigado. Ok, então o senhor mantém o 190 aguardando coordenação com o Recife. Afirmo, mantém o 190, 224. É 224, controle? É 224. Centro Recife autoriza, nível final 2190. O senhor voa direto para Aracaju da presente. 2190 autorizado, Aracaju voando. Muito obrigado, é 224. Salvador, boa, 8612. 8612, boa noite, sendo identificação para a Duna 2000 pés, do Juste 1022. 2000 pés, 1022, 8612. 3600 da TAM, boa noite, sendo identificação. Desça para 3000 pés, pro de Duna, o ajuste 1022. Oceaner 6224, chame Recife, 12685, alternando 12545. Boa. Oceaner 6212, livre final e LFC, reporte estabilizado. 6212, complete sinal, chame Torres, 118.62. Desce para 2.000 pés, 1.022. Veja o sinal em LFC, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, com 1.022, se utilizando o LFC, reporte estabilizado. Para 3.600. Para 3.600, desce para 600 estabilizado, ILS-3, pista 0. 3600, complete sinal, chame Torres Salvador agora, 118.62 em bom pouso. Muito obrigado, 3600. Salvador, WebJet 5809, informação Bravo. 5809 da Web, boa noite, eu tenho a identificação dessa para 2000, Duna 1022, ajuste. Para 2000, Web 809.